Boy, afaste o zói. Aí, Manu, encoste o cano. A verdade, às vezes, dói, mas nos protege durante o sono. Entrem! Ah! foda essa questão. Bem feito pra você. Ao invés de acreditar em si mesmo, foi acreditar no outro meio de poder. Coitado de respeito, caiu sem querer. Tem ao menos coragem de se levantar e reconhecer. Se gostas de encrenca, tô cagando o que você pensa. Fica no seu atraso e dá licença. Dá licença. Liberdade de expressão é para evoluir, não para atrasar. Trabalhar é básico, estudar é regra elementar. Do contrário, nossa democracia pode acabar. Toda nossa proposta vai pro ar. É, vai pro ar. Tem mano ponta firme, tem boy de atitude, tanto vagabundo quanto a besta. Também tem boy que merece a fome, tem mano que não vale quase nada do que pensa que tem. Tem o dobro de puta picando os trouxas. Vai continuar se afundando na própria consciência. Ha! Se toca, mano. Tenha coragem de colocar suas qualidades em prática. Botar a culpa nisso, naquilo é a pior tática. Não confie nessa matemática estática. Construir, você destrói. Ha! Deixa de ser a tal besta apocalíptica que sacia o nectar, que semeia ideia paralítica. Onde vai esconder seu dinheiro sujo de sangue? Na Suíça ou na cegueira de seu olho grande? O que vale vencer se nosso toda essa guerra, se todo sangue na terra. já deu pra ter comida, ter quanta gente igual a gente precisa de outra gente amiga. Então, pra que tanta intriga, tanta briga, tanta ideia suicida? Observem, os apóstolos se atraem porque se devem. A metade de um é a metade do outro. Por mais que se neguem, vão ver que em cada elemento da natureza tem dois recados. Para o recomeço, descobrir você mesmo.